eu te quero a qualquer preço. Por que é que eu não aceito que você não me quer mais? A verdade, essa loucura não tem jeito, não tem cura. Não dá pra esquecer você. É lembrança em minha cama, é saudade no meu corpo. Eu te quero como um vício que eu preciso pra viver. E essa estranha dependência é mais forte em tua ausência. Eu não posso mais, você tem que saber. Que se dane o meu orgulho, eu preciso é de carinho. Essa vida é muito curta pra sofrer. As coisas eu só tenho com você. Vai coração, fala por mim. Diz que é paixão, que eu aceito esse amor cigano. Vai coração, fala por mim. Diz que é paixão, que eu te peço traz de volta. Essa estranha dependência é mais forte em tua ausência. Eu não posso mais, você tem que saber. Que se dane o meu orgulho, eu preciso é de carinho. Essa vida é muito curta pra sofrer. Quero mais é alegria, uma festa todo dia. As coisas eu só tenho com você. Vai coração, fala por mim. Diz que é paixão, que eu aceito.